9630, decolador 51, chama o controle, 120, décima 8, bom voo. 308, bom trabalho, 9630. Controle Salvador, Chanel 6310. 6310, contato radar, Fábio Mantenha 350, saída PUC. 350 na PUC, 6310. O 4271 nos chama Recife 1251, alterno 13325. A senhorita chamou o 4071? Afirma, o 4071 chama Recife 1251, alterno 13325. 251-3325, boa noite, senhorita. Boa noite, bom voo. 1051, Mike Eco, Papá, tem ciência dos corredores visuais? Gente, mantenha os corredores visuais ou no 1500 pés, ajuste 1-0 no 8 e reporta Farípia. Afirmo. Ali, Salvador, boa noite, passarei 2224, informação Vitor. Passarei 2224, boa noite, acionando a identificação, 10 para o 050, voa Mari para a chegada Mari. 050, voa Mari, passarei. Salvador, legal, boa noite, acionando 3258. Autorização Fortaleza, informação à vista. 3858, já aprovado Fortaleza, 370, aguarde Costa. Da Copa, 3878, Ramon, por aqui. Pronto para Copa? Consiga. Autorizado Fortaleza, nível de voo 370, via Oposoluno 9, decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2 em pé da terceira milha. Após curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, controle 120, décima 8, tua 118, décima 6, acione o código 5552. Essa transmissão está com forte chave. Próximo ao microfone, Fortaleza 370, Pedro 19, decola da 10, mantenha a pro 2023 milhas à esquerda. Conforme a saída aí, vamos pro 120, o controle 286-2550, corrigindo 5552, o branco monotan 3258. 5552, o portão 3, chama pronto, portão 3250. Bora. Sargento, poderia voar em TAP e vir uma pequena formação à frente? Autorizado. Na 6310, chama Recife 12545. 2545, 6310, gráfico. Gente. Confirme. 3858 para pushback acionamento, está no portão número 3. Está autorizado. Frenista e táxi, vai chamar a torre 186. Entendi, está autorizado. Confirma a próxima informação. E para o condutor inicial táxi, vai chamar a torre em 186. Ah, tá bom. Está autorizado, já mudei para a torre 3853. Passarelo 2224, desce para 2000 pés, ajuste na 098, autorizado ILS, reporte estabilizado. Para 2000, na 098, passarelo, reporte estabilizado. cruzando 250 para o ano 60. 4209, aciona a identificação, desce para 4000 pés, QNH 1208, chegada é Bonf. 4000 para 1018, com 1018 azul 4209. Passaredo 15 graus à direita, 4 milhas de distância. Gente. O TAM 3858, João Pessoa, 4 horas, 1970 agora. Setenta, 4 horas, direita, posto de espera, é posto pronto. Direita, posto de espera, TAM 3858. Pronto, da 3858. Alinhar e decolar, 1950 graus, 5 minutos. Alinhar e decolar, 3858. uma linha e decolar o Tantra 18, força? Sim, uma linha e decolar. Passarela de interceptar o lock e volta para a pista. Passarela 2224, completa a final, chama a Torre 1 no 86. 186, obrigado, TJ. Torre Salvador, boa noite, passarela 2224. 2224, continue a guarda, pista livre. Guarda, passarela. Controle Salvador, o Mike é papá, 30 segundos do bloqueio de Paraíba. Papá, voa rotatória, reporta visual com o aeródromo de Salvador. Reportará papá, pode. ao 09, 208, boa viagem. 208, tá 3859, boa noite, seu trabalho. Controle Salvador, boa noite, eu tô 3850, cruzando 1500 para Momo. São 3858, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 370, saída Momo. 370, saída Momo, são 3858. Os 224 aos 12, direito 1208, 1219. Direito, vai chamar 1219, 224. Saltador, boa noite, passaria 224, livrou. 224, táxi autorizado, Alfa Juliette, remoto no 4. Autorizado via Alfa Juliette para remoto no 4, 224. 4.000 pés. 4.000, obrigado. Controle, Mike Papá, visual com aeródromo, tá 3 minutos para rotatória. Mike Papá chama a torre 1 no 86. 1086, Papá, grato. Salvador, o Papa Romeu, Mike Papá, boa noite. Azul 4209, 10 para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, chamada estabilizada, X-Ray, Azul 4209. Controle, só 3255. Torcida. Torre, o Papa Romeu, Mike Papá, boa noite. São 3858, prossiga. Não é possível coordenar com o centro pro de Trotistas? Aguarde. Ok, obrigado. Vai, que é com o papai, chama a torre 1 no 86. Checo, Mike Eco Papá, reporte final de 3 milhas, cabeceira 17, o vento 150 metros. Plantará final 3 milhas, cabeceira 1-7, grato, Mike Eco Papá. Mike Papá, visual com a pista, tá ingressando no final da 1-7. Já estou visual com o helicóptero, Mike Papá vai fazer um pouso parado na cabeceira 17. Parada na 1-7, Eco Papá. Papá, pouso parado, cabeceira 17, autorizado, 950 graus, 5 nós. Parado na 97, sente, Mike, Papá. Centro Recife, Froti, chame agora 12545. 1245, obrigado. Localizador passando Duna, Azul 4209. Azul 4209, completa final, chama torre 1-86. 86, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 4209, passou Duna, visual com a 10. Reporte baixado, travado, 150 com 10 nós. Chama na baixada travada, Azul 1406. Mike Papá, controlado, geral, para aqui, parte, parte 4. E a direita autorizada, frequência livre, boa noite, solo aos 17. Travou passando externo, azul 42, 0 mais. Pouso autorizado, pistola 0, no 5 0 graus, 5 nós, ajuste no 0 noite. Tive pouso na 10, azul 42, 0 mais. Solo Web 6747, portão 5, autorização Guarulhos. 6747, chama em 1866. 1866, obrigado. Solo Web 6747, portão 5, autorização Guarulhos. 6747, aguarde a cópia, o ajuste 1098. 098, não aguardo, obrigado. Alguém com transponder ligado, provavelmente no solo. Suficiente, 4208. Suficiente, aguarde, vou coordenar a sua descida, mantenha o 340. Segundo 25, decimal 45, secundária 126, decimal 85. 85. Salvador, muito boa noite, total 9907, passando agora 245 para 160. Total 9907, aciona a identificação, desce para 4.000 pés, ajuste 1.0 no 8, chegada bom. Identificou 4.000 pés, 1.0 no 8, total 9907, chegada bom. Solo 20, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 3, na escuta do passo 2 da mão. O 6747 está pronto para a cópia? Pronto, posso prosseguir.